Braga venceu 3-1 vitória de Guimarães, mas tem multas para pagar. Sebastian Vettel venceu domingo o Grande Prémio da Austrália. O Portimonense continua sem dirigentes. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Esta sexta-feira na Antena Web, há entrevista com Marisa Mota. Uma referência no panorama atual da música portuguesa, Marisa Mota chama cada vez mais a atenção pela sua voz característica e pela sua igualmente característica interpretação. Antena Web foi falar com esta jovem de quase 21 anos de Montijo, que em 2010 concretizou o sonho de levar a sua música ao mundo. Conheça o passado, o presente e o futuro da vida artística de Marisa Mota. A próxima entrevistada do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, 15 de Abril, a partir das 5 da tarde. Antena Web. Sintoniza-te. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Boa noite. Benny McCarthy é um jogador livre depois de 4 anos em Inglaterra. 3 deles pelo Blackburn Rovers e um deles, o último, pelo West Ham United. O jogador rescindiu com o clube britânico e é, atualmente, com 33 anos, um jogador livre e à procura de clube. Ainda não há qualquer interesse para já de nenhum clube português, mas claro está, e coaciona-se sempre a possibilidade de o seu antigo clube português, o Futebol Clube do Porto, voltar a estabelecer relações com o sul-africano. Ainda que, como dito, não há, pelo menos para já, qualquer notícia que indique que os Dragões estarão interessados em recontratar o internacional sul-africano. Acabou em 3-1 o jogo que fechou a 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. O jogo era um derby minhoto, opôs Sporting de Braga a Vitória de Guimarães. Um jogo que há desde há uma semana para cá tem estado envolto em polémica. Desde logo porque a distribuição dos bilhetes não foi justa, no entender da equipa vimaranense. Aliás, o Vitória de Guimarães cortou mesmo relações com a equipa do Sporting de Braga. Os arsenalistas venceram o encontro de ontem por 3-1 e regressaram ao terceiro posto, que agora ocupam com 43 pontos, mais um que o Sporting Clube de Portugal. O primeiro golo foi marcado por Paulão aos 16 minutos da segunda parte, ou seja, aos 61 da partida. 2 minutos depois, aos 63, Ucra ampliava a vantagem para os arsenalistas. O 3-0 surgiu através de Alain ao minuto 76, que deu uma maior tranquilidade à equipa do Sporting de Braga. O 3-1 surgiu já em tempo de descontos, no 4º minuto e último de compensação, dado pelo árbitro da partida. Edgar marcou através da marca da grande penalidade, marcando assim o tento de honra para os vimaranenses. 3-1 foi o resultado final, um golo para a equipa visitante, mas que de nada serviu para sequer conquistar um ponto. Esta jornada ficou ainda marcada pelo conjunto de multas que várias equipas da Primeira Liga vão ter de pagar, A começar, naturalmente, pelo Sporting de Braga e pelo Vitória de Guimarães. Digo naturalmente porque a Comissão Disciplinar da Liga decidiu desde logo que o Sporting de Braga iria ter de pagar uma multa de 7.500 euros, que é a mais pesada de todas, porque um telemóvel atingiu a equipa de arbitragem. Ora, o Sporting de Braga vai ter de pagar não só estes 7.500 euros, mas mais 2.000 por comportamento incorreto dos adeptos bracarenses. O Vitória de Guimarães também vai ter de pagar por comportamento incorreto dos adeptos do Vitória de Guimarães, mas apenas 1.200 euros. O Porto vai ter de pagar 2.500 euros por comportamento indevido também dos seus adeptos em Portimão. O Sporting vai ter de pagar 1.000 euros por comportamento incorreto do público também. O Portimonense vai ter de pagar, pelo mesmo motivo, 500 euros. A equipa do Sporting Clube Portugal e a Académica do Coimbra vão ter ainda de pagar 400 euros pelo atraso no reinício do encontro. O início da segunda parte demorou mais do que aquilo que os regulamentos permitem e, por isto mesmo, é aplicada aos dois clubes, quer ao da casa, quer ao visitante, a multa de 400 euros para cada um, ou de cada um. A Associação Normal 1º de Maio vai ter de pagar 500 euros por utilização inapropriada do sistema de aparelhagem de som. Quanto a Fernando Oliveira, o presidente do Vitória de Setúbal, que esta segunda-feira criticou a forma como Jorge Jesus entrou em campo no passado domingo na Figueira da Foz, está suspenso por um mês e vai ter ainda de pagar 1.000 euros por lesão da reputação e honra. A equipa do Vitória vai ainda pagar 1.000 euros pela permanência não autorizada de pessoas junto ao relevado. Esta é, aliás, a lista de dívidas que os clubes têm agora para com a Liga de Clubes. São clubes da primeira divisão. Antenoeve, desporto. O Portimonense continua a viver uma crise diretiva muito preocupante. Mais uma vez, não houve candidatos à presidência do Portimonense Sporting Clube. E por isto mesmo, os sócios indigitaram Luís Batalau para comandar, pelo menos até se encontrar um candidato, os destinos da equipa do Portimonense Sporting Clube. Luís Batalau, que para além de ser diretor do Hospital do Barlavento, era vice-presidente da direção liderada por Fernando Rocha. Fernando Rocha que anunciou, ainda no seu mandato, que não se iria recandidatar. Ora, Fernando Rocha não se recandidatou, António Mergulhão, em solidariedade com Fernando Rocha, também se demitiu e também não houve candidatos que sucedessem ou sequer concorressem à sucedência de Fernando Rocha. Ora, esta situação já aconteceu uma vez em novembro, voltou a acontecer em janeiro e aconteceu na passada segunda-feira. Não há, portanto, um presidente oficial para o Portimonense Sporting Clube. O clube que, neste momento, é o último da Liga Zone Sagres, com apenas 19 pontos e a 8 da tábua de salvação. Ora, estão apenas 12 pontos em disputa e o Portimonense pode já nesta jornada ser oficialmente um relegado à Liga de Honra. Para isto acontecer, o Setúbal deverá vencer o seu adversário nesta 27ª jornada, ao mesmo tempo que o Portimonense volta a deslizar, bastando que um empate aconteça para que a equipa de Portimão caia para a 2ª Liga. Na Fórmula 1, este domingo, Sebastian Vettel venceu o Grande Prémio da Austrália, a segunda prova do Campeonato de Fórmula 1 2011. O alemão teve poderio tal que nem viu a sua primeira posição ameaçada alguma vez em toda a corrida. Quanto a Lewis Hamilton, da McLaren, ficou no segundo posto, confirmando as melhorias do carro já nesta segunda prova. A surpresa foi o pódio do russo Vitaly Petrov, da Lotus Renault. Ficou em terceiro lugar, só atrás de Lewis Hamilton, da McLaren, e de Sebastian Vettel, da Red Bull, que, como dissemos, venceu este Grande Prémio da Austrália. A desilusão da prova foi Mark Webber, que, a jogar em casa, só conseguiu o quinto posto. Felipe Massa foi decaindo de rendimento, mas ainda assim conseguiu ficar numa posição pontuável. E é desta forma que termina a edição de hoje do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!